0 graus, 1-0 nós, Oxenai 6250. Confirme bando de pássaros a 3 milhas e meia? Afirmo, a 1.100 pés. Gente, graças pela informação. Disponha. 180 com 10. Papá, Mike Eco Delta, autorizado ingresso de pistão na 7, pode quando alinhado pronto. Olympus 07, confirmando apenas a mudança do código, código 0127. Controle opera em 1208, porém após a decolagem vai manter a escuta da Torre Salvador, que opera na frequência 1118.95. Quando pronto, chama pronto para o táxi, o Olympus 07. Cabeceira no exército. Alô, papá, Mike Eco Delta, autorizado a decolagem, que são no 7, vento 180 graus, 109. São Canada Leão. Confirma 1167, 1165 da Gol? 1165. 1165. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 0, vem já para o ponto de espera torre 1895, ajuste 1014. Livre táxi, seja em alfa, ponto de espera torre 1895 com 1014, POB 1167. Chama, torre pronto, ponto de espera 1165. Chamarei, obrigado. Bom dia, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, bom dia. Papá, Mike F Delta, decolado ao 05, chame controle em 120.8. 1208. Controle Salvador, papapá, Mike e Eco Delta, você colocou o mando à direita. Mike Eco Delta, direto Manati, reporte 20 milhas, afastado. Passará, Mike Eco Delta, 20 milhas. 3859, passa 170, chama o centro em 1288, alterno 260. Xené 63, 1-1, livre decolagem, pista 1-0, vento 220 graus, 049. Livre decolagem, Xené 63, 1-1. Pode ir agora, 1-1-5, ponto de espera da 1-0. 1-1-5, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-1-5. Xené 6311, decolado ao 07, chame controle 120.8. 208, bom dia, 6311. Afirmativo. Confirmando o esquadrão patrulha. Afirmativo, esquadrão patrulha, a 6 quilo, qual hora tráfego local, para acionamento? Xené 6250, antes da Juliette. P250, ingresso Juliette Portão 1. Juliette Portão 1, obrigado. Patrulha, esquadrão patrulha autorizado, voo local Salvador Salvador, no meu pés, direto. Em, decola rota direta, decola dando zero após direita em rota, segue para o farol de Itapuã. E após, conforme grifado, o código 01112 e o controle de saída em 1208. Com patrulha. Salvador, meu pé em direto para o Fora da Barra, decola da 10, confronto de direita, o confirmado para Itapuã, o transponder 01112 para o AI e o controle 120-8. Confronto de Fora da 2, está demais? Não compreendi, poderia repetir o cortejamento? O transponder para o número 2. 0112 para o ICE e o 0116 para o 02. Capa, 0112 para o ICE, 0116 para o 2, Peribai, poderia ser patrulha. Confirmando, farol de Itapuã após direita em rota, o esquadrão patrulha. Afirmativo, decola da 10, com a direita, farol de Itapuã. Afirmativa, reporta pronto, táxi, patrulha. Vento 1140 graus, 49. Precisado de código 10, voo 1165. Decolado aos 1-0, chame controle 1-20-8. 08, bom dia. Acho que a Zulu tá livre. Acho que a Zulu informa agora ajuste 1-0, 1-4. Controle, bom dia, gol 1-65, cruza 1300 na saída da EL. Gol 1-65, bom dia, saída da EL, acione o código 5526. 5526, gol 1-65. Bom dia, autorizado chegada a Mari, desse mantém 050. Gladião 09, prossiga. O Guardião 05, Guardião 09, reporte fora do solo, vento 210 graus, 7 nós, QNH 10, 14. Vicente, Guardião 09. Vento de 200 graus com 3 nós, autorizada a decolagem com proa sul a 1.000 pés. Guardião 09. 19, passa 160, chame Recife em 1251, antena 3395. 251, 3395, pode ir. Decolada aos 16, chame controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, chamará, grato pela turma. Delta controle. Controle Salvador, Guardião, Guardião, Guardião 09. Guardião 09, bom dia. 500 pés, via litoral, ajuste 1014, reporte através fora da barra. 1014, reporta na primeira do farol. Guardião 09. Patango, Hotel Escazulu, controle. O seu transponder, qual a sua posição no litoral? Litoral tem um tráfego, um helicóptero da Polícia Militar, sentido contrário, também mantendo 500 pés, passando agora o farol de Itapuã, fique atento a esse tráfego. Guardião 09, controle. Tá na escuta. Tem um helicóptero no litoral, sentido contrário, passando a Pituba. Fique atento ao tráfego, informe quando avistar. Pituba, informe quando avistar, grato. Mike, é com Delta, controle. Já livrou a CTR, frequência livre para coordenação em pouso. No 094, desça via para 2000, ajuste no 094, livre aliás, tem que se rei e reporte localizador. Via para 2000, no 04. Patrulha, sinal do solo, Vicente. Confirme, patrulha. Ok, ciente, solo Salvador, família patrulha, está acionada, pronto para o táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera da táxi e hotel, lá, pronto, chama a torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Até a ponte de espera da hotel, está pronto, chama a torre 195 para o cruzamento, família patrulha, ciente. Guardião 09, o tráfego informado anteriormente, agora 4 milhas e meia sua frente, sentido contrário, mantendo 500 pés. Ok, tá com o tráfego modulado, qual é o tráfego mais de 10, graças. Teste Cazulu, tráfego informado anteriormente da Polícia Militar, mantendo 500 pés, 4 milhas à sua frente, sentido contrário. Informe e avistando. Paulo, bom dia, Gol 630, autorização Recife. Seno 3395. 251, 3395, Gol 965, bom dia. A saída é Puca, Jamo, direto Caju, decola dando zero esquerda após 5537, código 1208, controle. 70, Peruísque 58, Puca, Caju, 5537, 1208, 630. É o Gol 621 para cópia. 621 aguarde cópia. É o número 1, prepara Dael, transição Mótiva. Dael, depois de Dael, direto Mótiva, confere? Não, Dael, transição Mótiva. Pela carta é Dael Leda após Mótiva. Desculpa. Faz transferência com a sua. Zero no 5 livre, chama pronto para o início de táxi. Chama aí, Gol. No 621, autorizado Salvador Congonhas, São Paulo, via Upper Zulu no 0, bridge, após Bravo Hotel Zulu, correção, Upper Zulu no 0, bridge, Upper Zulu no 6, após Bravo Hotel Zulu, após trivia restante conforme. O nível 360, saída da El Leda Mótiva, da El Transição Mótiva. Decola dando a zero direita após 5546, o código 1208, controle. Negativo, o voo 621 está autorizado para Congonhas, nível de voo 360, via Rota Zulu de voo, conforme o Zulu no 0, brilha para o Zulu no 6, Bravo até o Zulu, da El Leda Mótiva. 5546, transforma 208, copiou o voo 621. Mando, poderia repetir o cotejamento? Não foi compreendido pelo solo, no 621. Negativo, o voo 621 está autorizado para Congonha, São Paulo, nível de voo 360, via rota do plano de voo, conforme Upper Zulu 10 até Bridge, Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu. A saída vai ser a Dael Leda Mótiva, decolando da pista 10, curva direita a posse. 5546, é o transponder, 208 ao controle, copiou o voo 621. Afirmativo correto, chama pronto 09, no 621. Chama na graça. O 35221 para busca de estacionamento. 5221 no 3 está livre, chama pronto para início de táxi. Chama lá para táxi 5221. 630, confirma, vai iniciar o pushback. Afirmativo, 630. Para Maceió, autorizado Salvador Maceió, via UPWISC 58 Orago DCT após 370, é o nível UCA, transição Alfa Romeo Uniforme, UCA, Jamo, Caju, é a saída, decolando no zero esquerda após 5553, o código 1208, controle. Capatango, Hotel Oscar Zulu, mantenha o farol de Itapuã aguardando para o cruzamento da final da 1-0. Vai manter aqui, só tá, vai ficar só uns dois minutinhos aqui em cima. Tá na torre permanente, Hotel Oscar Zulu. Gente, Capatango, Hotel Oscar Zulu, aguarda instruções. Vai mandar as instruções, Zulu. Quadrilha patrulha, calma na torre de cheque. O 0094 estabilizou no ILS de novo, calma. 094, autorizado final, ILS X-Ray, torre 118-95. 18-95, 1094 na pista da torre? Positivo, passando externo, embaixo travado. Voo 1094, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, 5-9, QNH 1-0-4. E aí, livre pouso 1-0, 1-0-4, 1-0-4. De 109, já passou fora da barra, confirme. Gente, reporte no traveto fora da barra. O trip 5221, pronto para o táxi, com 47 a bordo, 4 horas de autonomia, eu estou na Salvador. Trip 5221, número 2 para o táxi, segue o Boeing da Gol que está à sua frente, até o ponto espera da 1-0. Via Índia Alfa, ponto espera a torre 1-9-195, ajuste 1014. Vai seguir a aeronave que está à sua frente, Boeing 737-800 da Gol. Ok, segue a Gol, no ponto de espera da 1-0, 1-1-8-95, 5221. Passando com Juliette Papa Romeu, na escuta do controle Salvador. 30 Serra, Salvador. 30 Salvador, táxi autorizado, vem de Alfa, no ponto esperador, em 1995. Confirmando o ajuste 1014. Ok, Indy Alfa, ponto espera 1895, 630. Para nível 045, reporte no ideal de descida para ingresso no corredor. Salvador, bom dia, chama 6140-4280. 6140, pronto, cópia. Autorizado Salvador Maceió, via Whisky 58, Orago, após VCT Maceió. Decola da 1-0, esquerda após, nível 250, Puca, Jamo, Alfa Romeo Uniforme. Puca, Jamo, Caju é a saída. Código 5550 e o controle 1208. Ô, Juliette Papa Romeu. Ainda não recebo o modo Charlie. Agora recebendo o modo Charlie. Juliette Papa Romeu. Mantendo 4.500 pés. Outro controle. Chama pronto, portão 1. Camará, Obrigado. 1-0-9-4, seu solo ao 27. Chame solo em 1-2-1, decimal 9. 3-1-9, na cidade, pô. Escolher patrulha na Delta. Táxi autorizado via Alfa. Reporte antes da Juliette, o padrão patrulha. Alfa, quebrada da Juliette, patrulha. Após, segue para o portão 1-0, através do 8, aguardo o follow-me da Infraero. Dando passagem aos dois Embraer 1-1-0 da Força Aérea. Então é Alfa e Juliette, depois o Bandeirante. Para o 10, a partir do 8, follow-me. Sete, torre 1 no noite, decimal 95 para o cruzamento, o ajuste no 0-4. Paulo Salvador, voo no 621, 09, para o cruzamento. 621, livre pushback, confirme com a equipe de solo se há condições de efetuar pushback, te manda deixar a cauda na taxiway limpa. Voo 1630, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-90 graus, 2-9. Chama 1630. C entre o Guardião 09, frequência livre. Pronto. Trip 5221, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém no 0, 5221. Do solo? Prossiga. Mantém a posição, aguarde para iniciar o pushback. Já então é para parar então. Mantenha a posição, no 621. Mantenha a posição. Patrulha 7. 507, autorizado o cruzamento da pista 10, chame novamente a Taxway Delta. Através do portão 08-1094. Gol 1630, decolado aos 30, chame controle em 120, decimal 8. 08-630. 1630, decolado, se escutar. Gol 1630, contato radar na decolagem, subfora nível 370, saída Puca. 370, pode ir a Caju? Aguarde coordenação, gol 1630. 10-0. Olimpo 07, prossiga ataque via Alfa, Juliette, Índia e chame novamente no ponto de espera, pistão 10. Via Alfa, Juliette. Quadrilha de patrulha, nave ponte espera pronto, desloca a nossa cabeceira. Trip 5221, livre decolagem pista 10, vento 190 graus, 59. Livre decolagem 5221. Gente, o hotel Oscar do Lúcio, solo 32. Gol 1630, o centro solicitou que mantivesse o perfil da saída para o sequenciamento. 30. Gol 1094 da Gol. Sente, até o 10. Minha 48, aguarde. Trip 5221, decolado aos 33, chame controle em 120, decimal 8. 208, trip 5221. Quadrilha patrulha, aeroporto espera pronto. Esquadrão patrulha, autorizado ingresso, pistão 10, reporte quando alinhado, pronto para decolagem. Demarei pronto, patrulha. Confirme. 5595, ciente, o número 1 para a cópia, para dar El Coral a saída, aguarde cópia. 621, agora sim, livre acionar, pushback coordenando com o solo freio normal, pushback, chama táxi no através do portão 08, no 621. Vai ser chamada para o táxi, para o número 2, através do 08. Solo 35595. 1648, livre no 04, chama táxi. 595, prossiga. Autorização, trapo, seguro. Autorização, quilo. Sente, já informei. Prepara Dael Coral e aguarde cópia. 5595. Dael Coral. Autorizado Salvador Porto Seguro, via Golf 677, após a ira, após direto, conforme rota, nível 200, saída da El Coral, decola da 10 direita após 5547, é o código, 1208, controle. Grau 59. decolagem, fazer patrulha. 200 na Golfo 677, Raíra, da El Coral, 10, curva direita, 5547-120, uma 8. 5547 no 208, correto, chama pronto no pátio 3, posição 4. Padrão 4 pronto. Olímpio 07, ali mantém cabeceira no 0. Padrão patrulha, decolada aos 3, meia, curva à direita, só para 1 no 1000 pés, reporte sobre a vertical do farol de Itapuã. 1000 pés, curva à direita, chamarei contra Itapuã, padrão patrulha. Olimpo 07, livre decolagem, pistão 1-0, vento 2, 1-0 grau, 7 nós. Oi, Salvador, é o nome 2, está com fundo, 7-5 a bordo, 4 horas, então estou no minha perna, Galeão, com a cidade. 175 a bordo, Galeão, 4 horas e 30, o 1621? 4 e... Confirmando? 4 e... 4 horas e 5 minutos, autorizado o táxi até o Porto Espera Vem de Alfa, no Porto Espera Torre, em 1-8, confirmando, tá autorizado o táxi até através do 62, até através do 62 e o 1621. Até através do 62, agora no 62, está confirmando a autonomia 0420. 0420. Vai seguir o Boeing da companhia até o ponto de espera. Vim de Alfa no ponto de espera, torre 1 no 95, ajuste no 0-4. Boeing da companhia está no através do 4, segue para o ponto de espera. Afirmativo, segue o gol. Pode ser 385, gol no 62. Fala 648 para o carro, 073, 2 horas, João Pessoa. Parou pushback acionamento, China 140 no Uno. Usado táxi 20 de Alfa no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1014. O gol 1648, confirmando PLB 073. 073, 20 de Alfa, ponto de espera, 1640, aguarda para início de pushback. Aguardando 6140. Não pode prosseguir, a nave da companhia já está taxando em direção ao ponto de espera. Papa Romeu, Juliette, Papa Romeu, passa 2.500 pés, o ajuste em Salvador 1-0-4, livre coordenação com os tráfegos locais. Gol 1648, autorizado a alinhar e decolar de pista 1-0, vento 1-80 graus com 4 nós. Confirmou o China 6140, ainda aguarda para puxar o acionamento? Prossiga, não compreendi. O 6140 ainda aguarda outra aeronave para efetuar o puxar o acionamento? Afirmativo. Obrigado. É 1140, a aeronave da Gol já está em direção, indo em direção ao ponto de espera, está livre no 01, chama táxi. Médio 30, chama táxi. Gol 1621, ali mantém cabeceira 10. Gol 1648, decolado 241, chama o controle 1120, decimal 8. 1120, decimal 8, gol 1648, bom dia. Solo Xanane 140, foi nos informado aqui pelo pessoal de solo da manutenção, e agora nós estamos tendo contato visual na entrada do botão 1 aqui, na divisa do cimento com o asfalto, um buraco aqui que está deixando detrito de pedra aí no pneus, e aí o solo pediu para reportar vocês aí, ok? Confirmando, é na posição 1, entre o asfalto e o concreto, confirma? Afirmo, do lado direito fica próximo à roda principal do lado direito, da asa direita. Ciente, grato, vou informar aí, Frero. Obrigado. Gol Azul 4207, controle Salvador, autorizado a chegada a Bonf, desça para nível 050, QNH 10014. Taxi 6140 da Oceané com 134 a bordo, alternando Recife, 1h50. Decolado 43, chama controle 120, decimal 8. 308, meu nome é 2104. Gol no 621, contato radar na decolagem, suba para 4 mil pés, após 4 mil pés, curva à direita na proa de Leda, subindo para nível 360, após curva à direita. 4 mil pés, curva... Posso confirmar, após 4 mil pés, curva à direita? Afirmativo, após 4 mil pés, curva à direita. Após 4 mil, curva à direita, gol no 621. Iniciando 1140. Beleza? Afirmativo. Tá. Recife 5221, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 1260, bom voo. Centro Recife 288, 260, obrigado, bom dia. Gol no 561, controle Salvador, desça para nível 050. Quem negar 1014, autorizado a chegada a Mari. 050, autoriza a posição? O gol no 561 para sequenciamento mantém o perfil da chegada. Mantém o perfil, vamos tentar. Salvador, bom dia, 6140 da Ocean Air, ponto de espera da 10, pronto. Ocean Air 6140, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no 0, 6140, obrigado. M1140 está reautorizado. Alinhar área decolar, pista 1-0, vento 190 graus, são 4 nós. Tente de VNA decolar na 1-0, 6140, obrigado. Gol 1561, acione a identificação. São nível 180, gol 648. Gol no 648, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.5, bom voo. Centro Recife, 126.85, alterna 125.45, gol no 648, tenha bom dia, senhor. Cinco para o táxi, 49 a bordo, autonomia de 4 horas, externo Salvador. Confirmando 49 Salvador, 4 horas, triplo 5595. Correção, 48 Salvador, 4 horas. 48 autorizado, táxi via parte principal em Dial, no ponto de espera, torre 18.95, ajuste no 014. Pátio principal em Dial, no ponto de espera, torre 18.95, bom dia. Decolado 48, chame controle em 120.8. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 6140 da Oceané, decolou Pucajama. Oceané 6140, contato radar na decolagem, suba para nível 250, saída Puca. 250, Puca, 6140. Torre, bom dia, o trip 5595, próximo ao ponto de espera para ingresso. A linha decola pista 1-0, vento 200 graus, com meia dúzia de nós. Linha decola da 1-0, 35595. Controle de Salvador, mantém sob condições visuais a 1 no mil pés, QNH 1-0, 1-4. Bom, Mike Eco Delta ingressa via corredores. O Mike Eco Delta inicialmente mantém a proa do farol da barra, duas aeronaves em sobrevoo ali, sobre o farol de Itapuã. Gol no 561, confirme velocidade indicada. 240. Gol no 561, reduz a velocidade para 220 nós. 220. Azul 4207, reduz a velocidade para 210 nós. Good morning, South Philadelphia, American 239, is descending out of flight level 225 for level 110 from Lake Mosquito. Patrulha, patrulha? Quadrilha Patrulha, prossiga. Solicitar autorização para sobrevoo no eixo primário. 210 now, someone's on arrival, down to 5,000 feet, 1014 on the altimeter, American 239. Eixo primário, aguarde instruções. Seguindo para o eixo primário, aguarde instruções, patrulha. Gol 1621, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395, gol 1621. 125, 13395, alterna 5595, mantenha a presente flow até 030. Decolado aos 5-3, chame o controle 1-2-0, decimal 8. Mantendo a presente proa até 3.000, trip 5595. Torre, quadrilha patrulha, farol para passagem. Passagem autorizada no eixo primário, esquadrilha patrulha. E passagem no eixo primário, lembrando que é a esquadrilha patrulha e Olympus. Sente. 5595. O 4207, reduz a velocidade para 1.70 nós. Gol no 561, reduz a velocidade para 1.70 nós. 1.70. Gol 1561, continue descida para 3.000 pés, QNH 1014. 3.000. Azul 4207, continue descida para 4.000 pés, QNH 1014. Após a primeira passagem, tem condições de manter o setor norte do aeródromo? Afirmativo, então após passagem, manter o setor norte. Ok, então confirmo. A gente vai estar em copiou a para a passagem até o setor norte. Confere então, após a passagem, autorizada a passagem, vento 200 graus, 8 nós. Após a passagem, mantendo o setor norte. Ciente, após sobrevoo, mantém o setor norte, 1.000 pés, para a patrulha, 1.500 pés, Olympus. American Lines 239, reduce speed to 180 knots. Reduce speed to 180 knots, American 239. Oceanema 140, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. 2685, 12545, obrigado, bom dia. Uno 561, detonação para sequenciamento, curve à esquerda, na proa 025, nesta proa intercepta, gol 1561. Esquerda 025, nesta proa intercepta, gol 1561. Autorizado curva direita, para o regresso até o farol de Itapuã, mantendo mil pés, esquadrilha patrulha. Patrulha não confiou, confirma por favor. Confirma, autorizado curva direita e retornar para o farol de Itapuã. Center, livre curva direita, pronto para o Itapuã, patrulha 7. Gol 1561, meia dúzia de milhas oeste da posição Duna, reassuma a navegação, voe na proa de Duna, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado, gol 1561. Fala Duna, autorizado ILS, chamada estabilizada, secretário. 07, na escuta. Na escuta. Gente, siga aí a esquadrilha patrulha vertical do farol de Itapuã, mantendo 1.500, altímetro no 04. Olympus 07, na sequência da esquadrilha patrulha, mantendo 1.500 pés, farol de Itapuã. 104. O Mike Eco Delta, ciente, é, mantendo corredores, reporte no através de Paris, Mike Eco Delta. Afirmativo, Mike Eco Delta. Afirmativo, há duas aeronaves efetuando passagem sobre o farol de Itapuã e o aeródromo. Gol 1561, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8.95. 1895. Controle estava o trip 5595. Essa, fachada travada, avistando. Gente, pista no zero, pouso autorizado, vento 1.80 graus, 8.9. Pista no zero, pouso autorizado, 561. Liga o pouso no zero, gol 5.9. Informação de tráfego, temos três aeronaves da Força Aérea, estão voando em esquadrilha, à direita, mantendo em torno de 1.500 pés, quase na vertical do farol de Itapuã, ok? Tá bom. Cotejamento correto apenas para informação, sua transmissão está muito baixa, 2/2, porém foi possível compreender o cotejamento. Cheque equipamento de rádio. Continua muito baixo. O Azul 4207 informa tráfego, posição de 2 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.000 pés, um Eco Charlie 35, não interferirá com a aproximação. Salvador, bom dia. 1162, informação Romeu, descendo a 1150. 1162, controle de Salvador, desça para nível 050. Quem negar 1014, autorizado a chegada Mari, reduz a velocidade para 220 nós para sequência mesmo. 050 com 220 Mari. Lines 239, descend to 2,000 feet, QNH 1014. Cleared IOS X-ray final approach procedure. Report established on localizer course. Cleared IOS X-ray runway clear, descend to 2,000 feet, American 239. Azul 4207, complete aproximação, chame torre 1 no 8.95. Salvador approach American 239, confirm the altitude assigned 2,000. Affirmative, 2,000 feet QNH 1014, American line 239. 2,000 feet altimeter 1014, American 239, thank you. Solo 02, libera via Foxtrot 1219. 219, boa.